05, a linha de decolar 05, 0 graus, 10 mais. A linha de decola, questão 0, gonomia 05. Autoridade, Oxenem 3312, reporte táxi. O sideral 9970, apenas informando a posição 08, ok? Atento ao sinalizador. Gente, posição 08 para o sideral 9970, grato. Voo 9072, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118 decimal 95. Pushback acionamento da 3663. Atenção 3663, vai aguardar o número 2 no setor. Ele está na Finger 8, aguarda sua autorização. No 605 aos 13, controle no 208, boa viagem. 1208, bom dia, no 605. Controle, bom dia, voo 1605. 1605, bom dia, contato radar, submantenha 360 a saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, 360, 1605. Controle, poderia confirmar a frequência da torre para o 9072? 118, decimal 95. A gente acertou essa frequência de contato sem retorno. Instante que iremos fazer coordenação. Ok, só aguardar. Vamos 072, o vento 150 graus com 8 nós, está autorizado o pouso já pela torre e a frequência 11895, alterno 219. Ok, então até tarde de noite 285, 219, autorizado o pouso já na 10072, obrigado. Firmativo. Dois Salvador, gol 9072, passando terra fixa 372, trem baixo travado. 9072, livre pouso, 50 graus, 8 nós, 1012. 9072, livre pouso, 9072. Com 174 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando Guarulhos. 2 ataques à direita via Índia, ponto de espera, pistão 0, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 2, tanto 3304. Via Índia aqui pela direita, no ponto de espera, chama a torre 1895. 3604. Revisão, portanto, 3663, por favor. madrugou pra gente. Lima Zulu Golf, ciente, aguarde para transferência. Após o tráfego passar a cauda, está autorizado a acionar o pushback condensado que pede sol, chama para o táxi. Obrigado, após a Avianca passar aqui, a gente vai iniciar o pushback acionamento, ou da transferência. Para o táxi Oceaner 6312, 153 a bordo, temos 3 horas e 25 alternando Natal. Dois ataques via pátio e Índia, no ponto de pista no 0, com a torre 1 no 8, décimo 9, 5. Ajustando no 0 no 2, Oceaner 63 no 2, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 18, 9, 5, no 0 no 2, Oceaner 63 no 2, boa viagem. No 072 aos 18, direito 219. 219, à direita, no 072. Paulo Salvador, boa tarde, gol. Bom dia, gol no 072. Livrou na foto, pode. Gol no 072, dois ataques de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 072. Oi, Salvador, bom dia, Oceaner 6312, pronto, ponto de espera da 1-0. 6312, alinhar e manter 1-0. Ali, mantém 1-0, 6312. Juliette 6729, informação November, ajuste 1-0-1-2, pronto para cópia. Autoridade Salvador, Guarulhos, via Upper Zulu 1-6, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Deceptero via, após conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5446, e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Correto, chama pronto, o objeto 6729. Agora pronto, Hold our ground, good morning, American 980 for push and start from 11. Ok, American 980, stand by, just 1 minute. Stand by, American 980. Para o táxi, o TAN 3663, 171, 4 horas, galeão. Autorizado táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera da pista no 0, com a torre 1 no 8, décimo 9, 5, ajustando 1012, está 3663, boa viagem. Passe ainda 895, Jussara, 612, na 10. Interna, 133.25. 3395, 3325, bom dia, 1605. Bom dia. Grau 71. Nível decolagem, 8.6.3.12. American Line 9, it's still clear, push back and start up, report your head for text. Push and start approved, American 9.8.0. Juliette, Bono 072. Bono 072, vai dar passagem ao rebote da TAM. Já dá início ao táxi. Suporte prossegue a retaguarda do tráfego via Juliette, portão 01. Sente, a passagem ao TAM após Juliette, portão 1, Bono 072. Solo 352, 21 para posicionamento no Pátio. 3A, 5221, né? Porsche táxi. Aos 23, controle 208, boa viagem. 208, bom dia, obrigado. Salvador, Xanair 6312, passa 1500. Xanair 6312, contato radar, submantenha 350, saída Puca. 350 na Puca, possível orar Caju? Aguarde coordenação, Xanair 6312. Guardar 6312. Salvador, tá 3663, bom dia. 6312, autorizado direto, Aracaju. Direto, Aracaju, 6312, obrigado. Zuno para o PAC, 62 a bordo, 4 horas e alternamos Salvador. Prezado táxi, via pátio principal e Índia. No ponto de estiver pistando 0, torre 118, decimal 95, ajustando no 012, trip 5221. Via pátio Índia, chamando o torre ponto 0 com 62, 5221. Salvador Grounds, American 980, ready for taxi via telemetro. 3663, decolagem autorizada, uma centena com 10 nós. Decolagem autorizada, portanto 3663, bom dia. American 980, how many people on board? Still waiting for the numbers, American 980, no paperwork yet. Lima Zulu Golf, ciente, mantenha nível de voo 090, aguarde transferência. Ok, American 90, clear taxi via Mid-Napo and India. On hold the point 110, tower 118, decimal 905, Q1810, 12, have a nice flight, American 980. Taxi for holding point 10, frequency 11895 and QNH 1012. Bem 663 ao 27, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Controle TAN 3663, da Eole da Bridge. TAN 3663, contato radar, submantenha 340, saída da Eoleda Bridge. 3663. Alô, Salvador, bom dia, tá? 3859, informação 90, autorização Curitiba, pronto, cópia. TAN 3859, novembro é correto, ajuste 1012, pronto, cópia. Pronto, cópia da 3859. Autorizado Salvador, Curitiba, via Zulu 21, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa, pode receptor via após conforme a rota. Decola pistão 10, primeira curva direita, transponder. 5, 4, 3, 2 e o controle de saída 120, decimal 8. Autorizado para Curitiba, nível 360, aerovia inicial Aperizola 2 Zona, saída Arbor, transição Elefa, após conforme a rota, o decola da 10, primeira curva direita, transponder 5, 4, 3, 2 e o controle em 120, decimal 8, até 3859. Correia 3859, apenas confirmando aerovia Pizulu 21, ok? Saiu aqui entrecortado, não deu pra entender. Apenas confirmando Pizulu 21, ok? Afirmativa, Pizulu 21, tá 3859. Correia TAN 3859, reporte pronto pra pushback e acionamento no 08. Portará quando pronto no 09, tá 3859. Confirmando 08 ou 09, senhor, o TAN 3859? 09. Afirmativo. Controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, até a volta. Controle Salvador, bom dia. O Trip 5221 decolou na Arbor, cruza o no 1300. Trip 5221, contato radar, submantenha 200, sai da Arbor. Só mantém 200 na Arbor 5221. Trip 5414, acione identificação. Trip 54 no 4, contato radar. Autorizado chegada a Mari, vou na proa de Mari para chegada a Mari, reporte no hotel de. Tonai 63 e 12, chama Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125, 126.85. Obrigada, bom. Gol no 982, acione identificação, chegada a Mari. Desce para nível de voo 050, ajuste no 012. Estimativo. Gol no 982, para sequenciamento, vou ir na Pro de TAP. Pro de TAP, gol no 982. Mike Echo Delta, mantém-se em condições visuais e no 1000 pés, ajuste no 012, reporte Parque de Pituaçu e reporte no ponto Delta. São 3663, chame Centro Recife na frequência 133.95, alterna 133.25. 3395, 3325, 3663. O Salvador, o Chinar 63 Nono com a. Número 4. No 1, aguarde o cópia, informação novembro. Ocean M3 no 1, pronto, cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda direto Brídia, onde interceptero via, após conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, transponder 5450 e o controle Salvador 120.8. Do 360 Guarulhos, da Pernulo 16, da Eulia da Brisa da Saída, decola da 10, curva direita. Pernulo 16 até THZ, 13, Porto de Caldas. Transporte 5450, 120.8. Correto, chame pronto, é posto na M3 9. 9. 09, controle de Salvador, perdão. É o TRIP 5404, ideal de descida ciente da novena. TRIP 5404, desça para nível de voo 060, ajuste no 0 no 2. 060, confirme 12, 5404. South American 980, no reply on 118.95. Try again, American 980, 118, small 95. We'll try again, American 980. Telephone Hotel, good morning, American 980 is ready at 10. Good morning, American 980, line up and take off runway 10, wind is 050 degrees, 7 up. Hey, line up and clear takeoff, runway 10, American 980. Mike Echo Delta, descida livre para 500 pés, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, livra. Fio para a gente. Gol 9982, confirme velocidade indicada. 2509, Gol 982. Sim. Gol 9982, desça para 2000 pés, ajuste no 092. Autorizado final do procedimento, reporte no QD Mike 101 do NDB de Simbra. 60 para 2000 com 1012, NDB Zulu, pista 10 autorizado, reportará o curso de aproximação final, Gol 982. TRIP 5404, tráfego que o precede 8 milhas, mantém 250 de ground speed, é um Boeing 738. 5404. Mike Echo Delta, 510. Mike Echo Delta, reporte Parque de Vitória. Mike Echo Delta para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Mark. 108, American 980, have a good day. O Salvador Mike Echo Delta está a 10 segundos do farol da ponte. Mike Echo Delta, reporte base e baixar de trabalho. Reportar a base da 17, baixar de trabalho. 17, Papatango, Whisky Yankee Tango, acione identificação.